coração. Em conjunto, corpo inteiro aderiu o prazer e o querer que me surgiu e a paixão. Através de um beijo dado com